que tá legal. Seu tipo não tá na mira do bumbo da caixa e do chimbal. Levando a mensagem na humildade, pode crer. Sem apologia errada, cola com nós pra ver que hip hop não é moda, é um estilo de vida. O barato não para, roda sem freio na descida. Mandando a rima louca, o evangelho é o sentido. Não dá nada, eu vou rimar, expressar não é proibido. O correto é o certo, e o certo não é o errado. O quadrado não é redondo e o redondo não é quadrado. Os meninos precisam de Deus, então vamos se enturmar. Só mensagem positiva no meu rap eu vou levar. Não sou careta, não curto treta, longe da escopeta. Tio Fleck na mente breja, acabar a sarjeta. Esqueça, tô na peleja, vamos pra igreja. Vida eterna e paz de espírito é a melhor certeza. Melhor certeza, beber, fumar, se drogar, prostituir. Isso não é felicidade, você vai se destruir. O bem existe, o mal existe, insiste, persiste contra aquele que tem algo de bom no coração. Acredite, irmão, valorização. O céu se abre e fica as roupas no chão. Quem fica olha pro lado e não entende, sangue bom. Sete taça é servida na terra, aumenta a guerra, chuva de pedra, a paz se encerra. Luminatis impera, cadê aqueles meninos que falava de Deus? Cantava rap gospel, se vai até da hora. Podia ter me enturmado, ido pra igreja. E agora? No ronco do caveirão, retardatário, a calça borra. Lá fora, soldados, tanque de guerra, grande líder domina a terra. Triângulo das bermudas, do mar ressurge a besta fera. Conheceu o semeador, mas coração não foi boa a terra. Até a paz momentânea se encerra. Resgatar nem sempre é fácil, faça sol ou faça chuva. A rima encaixa na sua mente, tipo mão na luva. Não é fácil fazer o que faço, ser homem de aço. Como diz aquele som, na mesma trilha eu faço rastro. Conheci, me espantei, não esqueço o choque. O prazer é todo meu, meu amigo hip hop. Instrumento da mensagem, 3 mil volts tá somando. Não é Pedro Paulo, nem José, nem Juliano. Apenas três malucos que manuseia o cajado rimando. 3 mil volts, passa um pano, sente o dano. Três mil volts produções.